Deixa eu fechar a porta aqui pra me fuder, João. Tá certo. Olha aí, o cara fechou a porta e gozou, mané. Maluco esquisito, cara. Sem choro, vai. Eu sou do 125ª edição para falar do Velho Oeste mais pica de todos os tempos. É, como que é? Cavalgadores do Pôr do Sol. Red Dead Redemption. Isso. O mal e o feio. Três homens em conflito. Meu ódio será a sua vingança. Não, era uma vez no Oeste. Era uma vez no Oeste. Mexicano de rosa. Isso. Onde nasce ódio? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Enterrem-me com meu dinheiro. Roubou minha fala. O Senhor da Eternidade. Se alguém pegar o Billy, eu vou ficar puto. Aliás, alguém aqui pega o Billy? Não, o Billy é o mais underrated. O Killer Asus! Porra, cara, aquela corrida sobre os bois é foda. O Daigo! Morra, gringo! E o Byron! O joguinho já ensinava que, tipo assim, entrar na casinha das primas, pegar uma cachaça, apertar uma bundinha, dava power up. Na vida real, só te dá uma doença no pau. Nessa semana nós vamos ao Velho Oeste para fazer uma viagem atrás de recompensas. Isso mesmo, história nenhuma, foda-se, nós somos quatro pistoleiros atrás do maior dinheiro pelas cabeças dos inimigos. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Ximenes. Procura-se Ximenes. Recompensa 500 milhões, vivo ou morto. Tá vários Ximenes na fase de bônus lá. Ximanos. Vamos começar essa bosta. Um, dois e... Agarre o seu ácido sulfúrico, taque em algum filho da puta e venha ouvir conosco, comigo e com o Senhor da Eternidade, a leitura de e-mails do Eu Gosto de Sábado. Gay para caralho, porque eu estou imitando outra pessoa. Muito justo. Querosene, combustível a jato. Benzina. É, ácido hidroclorídrico. Ah, bonito. Ácido sulfúrico. Pegue o negócio de ácido sulfúrico e faça igual fizeram com duas caras do Batman. Jogue na cara dele dentro do tribunal. Vai ser bonito. O Coringa também não é isso. Quer dizer, pelo menos no do Tim Burton. Ele caiu numa parada de troquímico. Ah, era produto químico em geral. Era coisas uma porrada, químicas. Era tipo lixo químico. Eram várias coisas químicas. É, aí ficou branco, ficou cabelo verde, ficou todo fudido. Na versão dos quadrinhos é até pior, mas não vamos falar disso, vamos falar de e-mails, vamos falar de Top Term, vamos falar de iogurteira, vamos falar do primeiro e-mail que o filho da puta não falou quem é, mas eu sei quem é, e esse filho da puta não tem nick de CS, é um corno, mas é aquele viado que emocionou o pivô de semana passada e fez o pivô que lançaram o programa bem mais cedo. Pô, mas esse cara não tem nick de CS. Não, é por isso que eu vou inventar um nome para ele. Faça isso então, faça as honras, Daigo. O nome do filho da puta é Lucas Coquenão, então agora para sempre ele será o Coquiblock. Grande Coquiblock. Batizado está em nome de Jesus. Em nome de Jesus e do Satanás também. De Alá e da puta que pariu também. Não esqueça ele fica nervoso, é uma coisa. Pois é. É, Alá também, Odin, Izanami, por que não? Suzano Oh, vamos colocar os deuses tudo nessa bosta. É, Ogum. Ogum, grande. Ogum, Oxalá. Exu, por que não Exu? O Balu Aie. É um nome muito sensacional. Fala, saqueteiros, tô mandando este e-mail em duas partes, a gente só recebeu uma. Agora são quase 11 da noite da quinta-feira. Tava desanimado em puter porque amanhã vou ter que viajar a trabalho para um lugar puta bosta. Nada contra a cidade em si, só contra a maioria dos funcionários públicos que vão me atender lá. Isso eu até entendo. Eu também super entendo. Pedi para o Elapso postar o episódio mais cedo para eu deixar já no celular e ter o que eu vi na viagem de ida. Pedi na zoeira e foi abençoado pelos deuses do funk frenético com a graça concedida. Sendo assim, deixe meu testemunho para que nunca percam a fé no Black Onyx. Amanhã termino jamais o e-mail... Jamais perderemos a fé. Jamais. Amanhã termino o e-mail contando sobre a viagem mensagem, seus funkeiros malditos e amados. Ah, entendi. Por isso que ele falou que eu mando em duas partes. Ah, tá. Ah, ele mandou. É porque é pequeno mesmo. Que bosta. Ah, é? Caralho. Porra. Pra mandar dois e-mails desse tamanho, mandava um só, viado. É. Voltei das poluídas terras de Cubatão. Eu adoro essas cidades que começam com cu. É, ué. Tipo Curitiba, Cubatão. Se fosse bom, não começava com cu, já disse alguém. Tudo deu certo, a viagem foi bem melhor com podcast de qualidade. O podcast me deu vontade de jogar Grito Longínquo 4 e continuar a jogar eternamente Nascido no Sangue. E que venha DLC. No mais, eu conheço muita gente que joga, eu mesmo não consigo... Não tem nada contra jogar Bloodborne, eu tenho contra as pessoas que anseiam por DLC. Ah não, isso é muito errado, você é parte do problema. É. No mais, parabéns pelo cast e continuem assim para sempre. Continue assim uma merda para sempre. É, sim, a gente é fácil, a gente... Cara, a gente já mantém essa qualidade há muito tempo, então a gente nunca vai fraquejar. É, a gente meio que já mestrou essa parte, não é difícil não. Vai, manda ver o próximo aí. Olá, quem fala é o Obsolator. Caralho. Quer dizer, Obsolator. Deve ser algum tipo de jogo de palavras com obsolescência e OB, sei lá. Caralho. Mas é um bom nick, vai. Produtos de limpeza feminina, produtos de higiene feminina íntima, que beleza. Pois é. Joguei Bloodborne pra caralho. Parabéns pra mim. Parabéns aí, fera. Como pra toda a série Souls. Na verdade, Demon Souls foi o motivo pelo qual eu comprei o PS3 na época. O que marcou a minha volta aos jogos depois de quase 6 anos isento desse diabo. Mentira que você tava 6 anos sem jogar. Nem no PC? Não, você devia estar 6 anos sem comprar um console. Eu também tava quando eu comprei o PS3. Mas enfim, não me arrependo. Na verdade, nasci de novo, buceta essa parte. Nasceu de novo do sangue. Né? Do sangue da buceta. Nasceu do corrimento. Caralho. O review foi muito justo. Essas são as minhas impressões. 2 pontos. Carroxo louco simulador. Se coloque na pele de um paciente do SUS que levou um sangue estragado e sobreviveu. Acho justo. O que ele tá falando, caralho? Acho que é tudo sobre Bloodborne. Entendi. Coopere ou destrua dependentes químicos. Beijos malditos infelizes e injetarem 20 malditas seringas na perna enquanto são espangados. Você pode usar o chicote. Meu Deus do céu. Morra muito. O preço do prazer. Descubra o amor. Do seu amigo ancião, você vai ganhar uma boneca velha. Use-a, se assim desejar. Se você ganhar tentar, a boneca te adota. What? É, tipo, a boneca sexo? Não, tem uma side quest da boneca velha lá que depois virou uma pessoa. Bizarro. E ela gostava de tipo, comer ela? Acho que não, mas ela começa a te chamar de pai. É, isso é estranho, mas tudo bem. É. Eu não deixaria de comer por causa disso, não. Também jogo não. Foda. A diferença dele pro Dark Demon Souls fica, na minha opinião, por conta do ritmo. Muito mais agressivo, dá pra perceber, principalmente pela falta de escudo. Claro, é a velocidade da esquiva, principalmente avançando sobre os bichos. Ah, mas quem é o filho da puta que usava escudo no Dark Souls? Sério mesmo? Não, tem muita viadão. Gente que usa escudo, tudo cara. Viado. É viadão. Mas muita obrigado. Gente usa, é tudo gay. Foda pra vocês e muito obrigado. Obrigado, tudo bem que é foda. É, várias fodas. Porra, é foda. Eu tô indo pro Rio, cara, eu quero pelo menos uma. Só uma. É, mas só uma. Dá tempo pra isso também, só 3 dias. Não vale 4x4, nem termas, nem centauro. Até termas era indo pra Herbert Richards, né? É, ali no Jardim Botânico. Na JJCA. Isso, perto exatamente. Perto do estúdio da Globo, ali, relativamente perto. É. Olha, será que algum global frequenta ali? Porra! Porra! Tá de sacanagem, né? Só que tem global aquela merda. Sério? Não sabia. Mas enfim. Acho. É, porra, não mora aí, né? Enfim, o próximo filho da puta é um que já mostra certa falta de caráter, foi seu nick de Counter-Strike, é escolhi Squirtle. Justo, deixa o cara. Ah, não sei, cara. Seu corpo, suas regras. Seu Pokémon, suas regras. Porra. Enfiar um Pokémon no cu, suas regras também. Vamos lá. Tudo bem. Primeiro e-mail depois de 3 anos ouvindo este podcast que conseguiu... É o famoso stalker, né? É, o fantasminha, como ele mesmo se chamará mais frente. Conseguiu juntar as melhores coisas da internet. Jogos e zoeira. Verdade. Meu nome é... eu não vou falar o nome desse cara. É melhor pra ele que você não fale, inclusive. Uh-huh. Meu nome é... Brebles. Estou enviando e-mail por decidir que não serei mais um ghost. Passei esses anos escondidos nas sombras, apenas ouvindo e me identificando com as opiniões proferidas no cast. É aquele cara que deve tentar interagir com a gente durante o programa, né? É, ele conversa com a gente se a gente ouvir. Jogo LOL uns 4 anos. Caralho, isso aí não tem cura não, cara. É pior que AIDS. E achei que a princípio ia precisar de um motivo muito bom para mandar e-mail e ser levado a sério. Não, você não seria. Pô, será levado a sério é uma coisa que você está procurando aqui, você está procurando no lugar errado, fera. É, porque, óbvio, sou um lolzeiro mongoloide. Mas hoje não aguentei, pois mantenho essa amizade secreta há 3 anos. E chegou no limite pra perceber que isso é meio doentio e não procede. Entendi. Aquele clássico, vocês são foda e foda-se. Queria ser mais zoeiro, pero me mamar no odeia. A gente era tipo o waifu dele, sacou? Caralho, que aí merda. Aí agora ele tomou coragem e resolveu falar qual é o waifu dele. Imagina, ele arranjava umas fotos da gente e fazia aqueles cartãozão de papelão grandão, papo quarto. Muito foda, fazer um travesseiro, né? Uma fronha. É, fazer. Ai, que horror! vi um Black Onix dando ré para quem não acha o Patreon do BFS. Eu achei muito facilmente, diferente de dinheiro na minha conta. Muito bom. Sobre o episódio de recomendações, não sei muito o que falar, já que sou jogador de LoL sem vida. Mas cheguei a jogar muito o Far Cry 3. E lembro que foi uma sensação completamente nova em jogos. Quando eu chegou... você chegou. No trecho onde Kiron lança chamas e precisa queimar uma fodendo plantação de maconha. Genial. Aumenta de repente o volume de uma música que mistura Damian Marley com Skrillex. Foda. E a maconha começa a fazer efeito. Cara, faz sentido, porque dubstep tem dub no nome. Dub não é tipo reggae, quase reggae. Dub é aquele reggae tipo de reinventar o reggae, sacou? É, um reggae meio bizarro, meio avant-garde. É um reggae de hipster, um pouquinho. É. No meio de gritos de euforia do protagonista e grito de desespero dos inimigos, eu concluí. Ubisoft me fez gozar. Ui. Caralho. Agora me sinto na obrigação de adquirir qualquer jogo dessa franquia. Só estou esperando atualizar o meu PC mais Racer, é um corredor Master Racer. Um corredor mestre para poder me internar em casa. No mais é isso. E fica a promessa de que a partir deste virão muitos outros e-mails, porque foda-se. Claro que não, você sabe que nunca mais vai mandar de novo. E isso é só psicologia reversa para que você mande, obviamente. Lógico. Abraços na canela e beijos na cravícula. Cravícula. Tá certo em usar a psicologia reversa da época. Eu duvido que vocês mandem e-mail para mim semana que vem. Eu duvido também. E eu ainda xingo que é pra forçar a mensagem a pegar. Aliás, Daigo, você vai dar porrada no loop amanhã, né? Não, depois de amanhã. Depois de amanhã. Aliás, se você está ouvindo este programa agora, eu estarei batendo no loop neste exato momento. É verdade. Às 4h20 da tarde que estamos gravando esses e-mails, eu estarei batendo no loop, vai ser uma coisa bonita. Quem viver, verá, hein? Agora, para o quarto e último e-mail do dia, por favor, senhor da eternidade. E-mail de... Como é que é o nome do filho da puta? Ah, do Licantropo Filantropo. Isso. O homem de vários... Ele tem dois nicks, né? DVD Sam e... É viado. Viado é foda, mas... Olá, meus queridos Daigo, senhor da eternidade. Aqui, novamente, descreve seu velho amigo DVD, o Licantropo Filantropo. Eu pensava que Chroma Squad era uma aventura genérica Sentai e muito me animou saber como ele realmente é. Com certeza vou comprá-lo. Que bom, fera. Adoro dar dinheiro pra empresa que não me paga nada. Grito Distante 4, assim como 3, está naquele grupo dos ainda vou jogar ou não. Confia em mim, você não vai jogar. Vai demorar pra começar e simplesmente não vai. Hoje em dia, se você tá na dúvida, você não joga, cara. Tem muito jogo pra jogar. Assassino Creyson Unity, eu realmente acho que não vou jogar. Eu também acho. Primeiro porque só da franquia já tem um monte antes que eu não joguei. E de jogos em geral que eu realmente quero jogar, a fila é imensa. Pra piorar ainda, eu jogo Sudor. Caralho, então 2015 você joga Old Republic, cara. Ah, deixa ele, né? O jogo era legal e tal, mas ele não tinha nada pra fazer no late game, no end game. Não sei se a gente tem suporte até hoje, não tem? Deve ter. Ah. Deve ter uma meia dúzia de filho da puta que joga essa merda aí. Mas Bloodborne é um dos jogos que com certeza eu vou pegar quando tiver meu PS4. Até que você vai ter um PS4 na vida, né, fera? É isso, né? Porque tá caro, o dólar vai aumentar, é, tá ficando em crise. Joguei os outros Souls, mas alguma coisa não me agradou. Porra, se você não gostou dos Souls, eu acho difícil gostar do Bloodborne, mas não sei. É, se for o Dark Souls 2, eu entendo. Até o Dark Souls 2 é legal, ele só é igual aos outros, mas ele é legal. Eu meio ele tem mais probleminhas que os outros, mas enfim. Enfim, mas Bloodborne me deu vontade de jogar desde as primeiras fotos. É, ele tem uma... A temática dele eu acho mais interessante. Tipo, a aura dele é bem diferente também. Professor Leitão versus Fênix certinho, eu darei uma olhada. Ah, que jogo de ideia, escroto. Não fez review dessa merda? Pô, Nego, só fez review de jogo merda, né? Puta que pariu. Não, o Chroma Squad não é não. É, Chroma Squad é o único que não é merda. Far Cry 4, que é igual a todos os outros Far Cry. Assassin's Creed, que é igual a todos os outros Assassin's Creed. Bloodborne, que é igual a todos os outros Dark Souls. Te falar que a única coisa que eu queria jogar de Assassin's Creed é aquele 2D, que é pra portátil, eu acho. 2D pra portátil, não faço ideia. Eu só vi umas imagens uma vez, mas falei, porra, é isso que eu quero jogar. Parece ser mais Metroidvania, aí deu vontadinha. Eu não sei nem se lançaram. Justo. Enfim, jogo Metal Gear desde o primeiro PS1, peguei o Collection pra PS3. Já que eu cheguei até aqui, o Fatal Pain Ground Zero viria de qualquer maneira. Justo. Obrigado pelas dicas e abraço. Abraço. Caralho, pera aí que algum filho da puta tá me mandando mensagem pra uma gravação de podcast, caralho. Olha que faria isso. Eu nem sei quem é esse filho da puta. Viadagem do caralho, isso. Este demônio. Enfim, como eu ia dizendo, o Metal Gear Collection pra PS3 tem o Metal Gear 1? Eu acho... Não. Acho que era o 3 que tinha... Não, acho que é o 3 que tinha os de MSX pra jogar. PSX? Não, MSX. O que, que é MSX? Ah, aquele computador antigo lá, que era tipo mais potente que o NES, mas nem tanto. Mas tinha pro Metal Gear depois? Não é? Eu achei começou que lá. Achei que tinha começado começou no NES. Não, não, eu tô começou falando, lá. Quando eu falei Metal Gear 1, eu quis dizer Metal Gear Solid 1, cara. Ah, o Solid 1. Ah, tem, tem, tem. O tem? Que não tem é o 3. Entendi. Explica lá. Eu acho, cara, que eu tenho Metal Gear no meu PS3 já. Ah, deve ter. Teve uma época que ele tava de graça. É, enfim, foda-se. Ele e o 2 estavam de graça, pegava um, pegava o outro. Só não era a mesma coisa que aquelas versões lá melhoradinhas, com gráfico bonito, que o Snake passava a ter rosto. É, aquilo era pro GameCube, aquela merda, né? É, acho que é o Subsistence. Eu não lembro o nome agora. Aquela Twin Snakes. Aquela porra era maneira. Twin Snakes, era bastante. Era Twin Snakes. Era um e o 2 num pacotão bonito ali, tranquilo. Pronto já para sua pessoa jogar sem bug, sem putaria. Sem mas bug, dá pra sem... fazer aquelas cretinhas todas, tipo, colocar o controle no segundo player pro... Como é que chama o cara que tem poder mental? É... Puta que tem poder Mantis. Isso. O Psycho Mantis não saber o que você vai fazer, usar controle turbo pra poder resistir à tortura elétrica, todas aquelas bostas você pode fazer. É bonito. Putaria. E ainda foi regravada as vozes. É porque mesmo? Até teve um negócio na época que o David Hayter deu metade do salário dele pra poder chamar o resto do elenco todo. Caralho. Porque senão ia ser só novato. É, ia ficar uma bosta. Aí ia ficar zoado. O importante de Metal Gear é que as pessoas se importam tanto com esse negócio que eles sabem quem são os dubladores, então... Pois é. Então seria melhor não fazer isso de todo jeito. Bom, acho que nós acabamos dessa porra, não é? Super verdade. Então, mais uma vez, lembrando, vocês vão ouvir isso no final do programa, mas baixa o Frente Pizza. Qual que é o endereço dessa bosta mesmo? Ah, cara, não me lembro. É na Tijuca, perto da Praça Sans Pena. Isso, perto da Praça Sans Pena, perto do metrô ali, é tranquilo. Bom, o nome da bosta é Pizza e Grill. Procura no Google. O nome do lugar é Pizza Grill, tem no Google Maps, eu tenho certeza. Eu acho que no final do podcast alguém dá o endereço também. Então é, acho que alguém no podcast vai dar o fim do endereço. Isso é só um lembrete antes do lembrete principal. Então, participe lá, venha comer pizza ruim com nós, venha falar merda, traga portátil, vamos jogar bobeira, venha me ver batendo loop, vai ser divertido, vai ser amor, vai ser uma delícia. Se tiver uma irmã gostosa, traz pra mim também, porque eu não vou direto daqui. Enfim, venham me ver, venham ver todos, venham participar desta merda. O senhor da eternidade deve ter algo a dizer, algo profundo pra cara. Não, eu só ia dizer pra vocês cheirarem muito loló. Isso, cheira loló. Benzina. Principalmente benzina. Cheira tiner. Cheira tiner, cheira querosene. Cheira porra toda. Querosene tem um cheiro bom, cara. Tem, cara. Melhor cheiro de querosene é só cheiro de gasolina. Isso, aquele cheirão de gasosa, tipo, você passa no posto, assim, tá caralho, aquele cheiro. Caralho, pau duro, instantaneamente. Beleza, acabou essa bosta. Ouça o nosso programa sobre Os Cavaleiros do Pôr do Sol. Logo mais, tem mais e até. Diversão na vez. Na nossa adolescência, esse jogo já era velho. Na nossa infância, nós tivemos uma experiência indescritível nos fliperamas da cidade, jogando um dos melhores jogos de anda e atira de todos os tempos. Estou falando dos Cavalgadores do Pôr do Sol, que é aquele joguinho clássico fliperama que tinha 4 players, uma variação de beat'em up, né, Hilatos? Pode crer, cara, radical. Isso aí. Então, sobe Sonic aí. No ano de 1991, um lendário ano. O que aconteceu nesse ano? 91. Qual era a novela, Daigo? Cara, 91. Olho por olho? Não, não. É, não, aquele que abertura, aquele que abertura num joguinho de videogame? Do Caralho, qual era a novela 91? Não, Despedida de Solteiro, mas acho que não é desse ano, não. Despedida de Solteiro. Quem apresentava o Jornal Nacional? Olha só, Moreira e Chapelin. Uma coisa muito mais foda. 91, Doug. Pronto. Ó, Despedida de Solteiro, junho de 92. Quase acertei, hein? Tô indo bem. Nirvana, fantástico. Nirvana? A banda? Isso. Jarbas? Sei lá. Romero Brito? Romero Brito? 91. Mas vem cá, já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Cara, em 91, a Konami tava naquele final de anos 80, começo de anos 90, a gente pode lembrar bem, completamente em chamas, lançando tudo. Fliperama atrás de fliperama. Todos, de modo geral, ou shoot'em up, ou beat'em up, ou anda e bate... com espada, com tiro. Atira, voa e atira, voa e bate, anda e bate, bate. Inclusive, o Sunset Riders, ele é um shoot'em up que você tá andando a pé, né? Porque é um bullet realzinho do caralho, só que com seres humanos andando. É verdade isso. Naquela época eles estavam lançando, tinham acabado de lançar, ou iam lançar, já não sei mais a ordem, o Tartarugas Ninja, o Cowboys... Já tinha saído. Sabe a ordem, mais ou menos? Aí tem o Cowboys de Mumeza. É importante a gente pontuar que esse era o auge dos beat'em ups, né? A gente ia pro fliperama e esperava jogar com a galera do fliperama um joguinho de andar e bater, ou andar e atirar. Sunset Riders, ele é 2 anos depois do Final Fight, que é 89, que é um marco razoável, né, pra se situar cronologicamente. Logicamente. Convemos que aqui no Brasil isso foi tudo junto. Mas... Junto. Tipo, pra mim, assim. Eu tinha 5 anos, foda-se. Quando eu tinha 6 anos, eu era no fliperama jogar. Pra mim, todos os jogos eram, mano, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Final Fight. Nessa época aí os fliperamas tinham aqui, era só pinball, cara, eu acho. Não, eu com 6 anos joguei, perdi muita ficha pro Blanca no Street Fighter já. Já tinha bastante já. Essas coisas chegavam, não demoravam tanto pra chegar nessa época, não. O que com certeza não tinha era, ainda assim que saiu esse jogo, por exemplo, 91, era essa proliferação de fliperama, de buffet de festa infantil. Isso com certeza. Uma coisa pra uns 3, 4 anos depois. Mas fliperama de botequim, lá na Baixada... Não, ó, eu daigo fliperama e pai, de casa de festa, só fui conhecer depois de velho. Eu não sei. Eu não sei como é que era lá em Resende. No shopping. Resende Shopping. Tinha na rodoviária também, mas naquela época você não ia pra rodoviária se você era bom sujeito. Amigo, eu ia pra São Gonçalo. Mas você não é bom sujeito, cara. Hoje não tem mais essa, cara. Hoje você não tem mais fliperama na rodoviária. Lá em Resende, você não tem fliperama em lugar nenhum. Tem, cara, isso, Beco Roxo. Saquarema. Era casa do Pivoto. Era em casa. Saquarema. Casa do Pivoto tem. Fechou o fliperama lá de Saquarema, cara. Fiquei triste. Tá de sacanagem, cara. Tô falando. Porra. Cara, pena, hein. Olha o set. Cara, na boa. Nessa época eu não ficava fliperama, não, cara. Na década de 90, tinha até 94, 95, caça de arcade era lotado, velho. Era lotado. E era antro de meliante, né? Também não deixava também, tu ir. Também. Porra, eu lembro que eu queria jogar Street Fighter 2 cinzeiro no flipper, na cabine. Isso. Pô, eu lembro que eu queria ir na porra dos lugares, minha mãe fala, não, vai comigo. Eu falo, pô, mãe, me dá 10 centavos. Mas a Konami tava lançou naquela faixa de anos, né? O Tartarugas Ninja, o Violent Storm. Sons X-Men. Se eu tivesse no trabalho. Piada de 12 anos, né? Nem de 6 anos, né? Tinha muita licença, né? Além do Cowboys de Mumeza, tinha o Simpsons, que é um clássico, todo mundo lembra. X-Men. Entra nessa época, X-Men, o Asterix. Zerei o Simpsons. Bucky O'Hare. Metamorphic Force é a franquia? Era licença? Não. Que é essa só porra? Uma tentativa de fazer melhor do que a Altera de Bicho mesmo. A verdade é que ela viu com o Tartaruga Ninja a forma do sucesso, né? Fazer bons jogos, usando licença que geral conhecia, e 4 players, né, velho? Que até então não era tão popular assim. Sim, eram poucos jogos, né? Tipo, o próprio Tartaruga Ninja... Arcade tinha alguns que eram 4 players. Então, mas 91... eu acho que a Konami meio que estreou a coisa, entendeu? Isso, 91, o primeiro foi Tartaruga Ninja, entendeu? Simpsons, X-Men, Tartarugas Ninja, Sunset Riders. Era tudo da Konami. Mas Simpsons é 94, velho. Tô falando de 91. Entendi. Aqueles da SEGA, o Homem-Aranha, que tinha o Gavião... Namor e o... Gavião, Namor e a Gata Negra. A Arabian Fight também era da SEGA e tinha 4 jogadores. Fight, mas era bem zoado. Tinha o Capitão aqui de Avengers da Thaís. Da Thaís. E é mais ou menos o mesmo ano. Então, assim, a Data East também era meio que um expoente de beat'em up, mas a Capcom, a Konami e a SEGA, acho que eram mais, assim. Então a Konami meio que entrou mais de 2 pés nessa porra. Isso. Por exemplo, a Capcom só foi ter... D&D, né? É. O jogo foi na CPS2, ela foi ter. Alien vs Predator. Porque o Cadillac são 3 só, né? Isso. O Cadillac é 3. Nada a ver, né? Knights of the Round, tudo é 3. Knights of the Round é 3. Nada a ver, não. A placa não cabia, né? Por quê? Foda-se. Não, porque a placa não cabe. Um desses aí, Retro Game da vida, um site desses, o cara te mostra o mapeamento do circuito integrado da placa. Caramba. E aí o cara mostra o mapeamento de onde os botões iam. E, por exemplo, o Shadow Overmistar... Era problema físico, então, mesmo. O Shadow Overmistar, o cara colocava o botão 4 do Player 4 numa porra de um botão que era emulado numa... Sei lá, não sei explicar mais. Exato. Mas era, tinha um esforçozinho pra parada. Ainda mais o Shadow Over Mystara, que são 4 botões por jogador, né? Sim. Então você tem a manete mais 4 botões. O Sunset Riders são 2 botões só. São 2 botões. E essas paradas também, é bizarro. Aliás, eu não tô conseguindo lembrar aqui de algum outro jogo da época nos arcades que fosse parecido com Sunset Riders. Eu lembro de Teria Contra... Teria só depois. Eu lembro de Contra nos videogames, que é um estilo bem parecido. Os dois Contra de arcade, o cara que dirigiu o Sunset Riders dirigiu eles também. Então é meio... Tinha Contra pra arcade? Tinha. Foi primeiro, é. Contra e o Super Contra. Ele veio antes do que do videogame? Sim. Veio? Ah, não sabia disso. Então, a influência de Alien nos Contra de arcade é muito maior, saca? Tipo, chega a ser plágio, é feio. aquela capa clássica, né? Que tem o Schwarzenegger desenhado. Mas cima, então, né? Claramente, um influenciou o outro. Ou o Sunset Riders. O diretor dos dois Contras pegou o Sunset Riders pra criar e transformou ele num Contra no Velho Oeste, basicamente. Ah, que é mais fácil também, né? Mas continua te batendo de todo jeito. Depois foi ter o Metal Slug, né? Ele segue uma linhagem parecida, só que super deformada. O Metal Slug é meio que um híbrido, assim, com o próprio Contra, né? Uhum. Mas aí o. É um estilo que não tem jogo ruim, hein, cara? Não tem. Olha, cara, dá pra se divertir com todos. Agora, mas até aí dá pra se divertir com todos, com literalmente todos. Até com Hello Kitty. Tinha uns beat'em ups muito merda, mas shoot'em up desse estilo, eu acho que tem. É, meu estilo é Running Gun, né? Esse estilo aí. Running Gun. Chama, isso, Running Gun. Ah, Running Gun. Isso. Andy Fuzila. Isso, e o Sunset Riders é bem diferente, justamente porque vocês falaram, né? Tu viu o Contra, até os outros jogos da época, jogos mais de ação, mais de militar, um negócio mais sério. Tinha até o comando de da Capcom, que era a visão de cima, assim, de... Tinha o Gunsmoke, tinha o Comando, que era a visão de cima de Velho Oeste. E Kali Warriors também. Isso, Ralph Clark. Mas o Sunset Riders, ele é bem maneiro, cara, porque, primeiro, a atmosfera do próprio jogo, né, cara? Os personagens são carismáticos. Se for comparar com Contra, eu não lembro, assim, dos personagens do Contra, e eu lembro de todos os personagens de Sunset Riders, assim. Assim, os personagens de Contra, né, só foram ser expandidos muito tempo depois do primeiro, então não adianta nada. Já Sunset Riders, você conhece eles sem eles nem precisarem falar. E no manual, clássico daquelas traduções, quando chegava nos Estados Unidos, eles davam uma zoada nos personagens, na história do jogo, né? Por isso que o Contra, assim, não tem... O Contra também tem os personagens mudos, né? Nenhum deles fala alguma coisa. Só no 3 que eles aparecem fazendo alguma coisa diferente. Cara, e quanto no Sunset Riders... Arcade que o personagem falasse era algo bem raro. Super Contra tinha voz. Não, Super Contra tinha voz. Uma coisa é você ter voz falando "Hurry, be with my money". Outra coisa é você ter voz, assim, tipo, "Nós devemos ir para lá, pois a nossa missão é conquistar os Alpes e derrotar todos". Entendeu o que eu disse, cara? Quando ele tá assim, tem um balãozinho, tem alguma coisa de história, que eles dão uma personalidade ali pro boneco. Ah, no entendi. Caso do Contra, você não tem nem isso, né? Você não tem... É isso que eu tô falando. O Super Contra tem isso nas cutscenes. "You seen that shit?" E ainda tinha palavrão. No arcade tinha isso? No arcade do Super Contra tinha. No Contra nem cutscene não existia. Cara, o Contra era foda-se. Jogar numa ilha, vai dar tiro. O maneiro do Sunset Riders, cara, é que você não precisava nem de desenvolver o personagem, porque todos eram, poxa, clichês dos filmes de Velho Oeste que você já conhecia, né? Não filme de Velho Oeste, era filme de Velho Oeste espaguete, né? Dos filmes italianos. Isso, os que são maneiro, pô. São que nos importam. Só faltava ter um cara que dava tiro com banjo. Tem duas coisas de filme de Velho Oeste que a gente tem que saber. Primeiro são os filmes que provavelmente nossos avós viam quando crianças. E se amarram com certeza, cara. Se você conversar com seu avô... Qualquer tiozão, assim, qualquer velhão. Você curte tiozão. Filme de Velho... Ele vai falar filme de Bang Bang. Filme de Bang Bang. É. Tem um tiozão na linha Caxias, Cidade Universitária, que eu peguei por 10 anos pra ir pra Universidade Ninja. Eu não lembro mais o nome do motorista. Mas esse motorista, ele toda quarta-feira passava um cara que vendia DVD pirata gravado em casa, né? E ele sempre olhava, "Tem algum bang novo aí? Tem algum bang novo?" "Tá, tem esse aqui." "Não, esse aqui eu tenho já. Esse aqui é com Harry Fole, eu tenho já, não sei o quê." Então, assim, era um tiozão já de 70 anos, quase. Então, todos eles, as brincadeiras que o avô da minha namorada fazia com ela quando ela era pequena, todas faziam referência a brincadeiras que ele fazia quando pequeno com um filme de cowboy. Então, são os filmes do... assim, direto. É, não, tem uma coisa anterior a essa, que são os filmes do John Wayne e do Harry Fonda. Isso, é. O Clint Eastwood já é... Morricone, uhum, já é uma coisa mais anos 60, assim, que tem a trilogia dos dólares. Uhum. E foi quando os caras começaram a fazer filme espaguete, né? O Western Spaghetti, que eram os Bang Bang à italiana, como se chama aqui no Brasil. Bang, isso? Manchete? Direto, qualquer uma. Pra todo lugar. Qualquer livraria que você vai hoje em dia na sessão de DVD vai estar lá, coletânea Bang Bang à italiana. 6 filmes. Não, é porque nessa... tinha um dia que era específico de Bang Bang à italiana, né? Desse canal de TV, acho que era Band. Ah, deve ser da Bandeirantes, então. É Bandeirantes, mas, geralmente é era Bandeirantes, mas todos os essas paradas prega... Era italiana porque eram filmes italianos. Não, eles eram mais exagerados só. Também, né? O cara dava tiro no outro e não saía sangue. O cara só caía no chão. Não, era a questão, que passar um filme pra todo mundo, não podia não, ter a sangue. A questão também é que os filmes do John Wayne, aquele maluco que era assim... Harry Fonda. Isso, John Wayne e Harry Fonda era o seguinte. Os malucos eram tudo, tipo, no, tudo galanzão. Isso. Não parecia suado, sacou? Os caras tudo sempre aquela pose oponente, fodão e o caralho. E o Clint Eastwood vivia sujo, cara. Isso, caralho. O maluco era sujão, mano. Era sempre o Clint Eastwood. Só fazia papel de índio. O Clint Eastwood é aquele holandês, Van não sei o quê. Isso, que ele também não era muito bonzinho. Ele, quando ele tinha que fazer alguma coisa, ele fazia umas coisas que era meio moral, sacaneava os outros pra tirar vantagem. Isso, né? Era. O Clint Eastwood era Wolverine puro, mano. Por isso que hoje em dia tu procura umas fotos do Clint Eastwood naquela época, assim, ele é igual o Wolverine, mano. Você pra ver. Era o Clint Eastwood e o Lee Van Cleef, o outro cara. Sempre fazia filmes com ele. É, porra. O Clint fez o Sartana depois. É, fez tudo. Nossa! Fez... Então, Sartana. Esses filmes, assim, se a galera que não conhece o filme de Faroeste, o Django, por exemplo, do Tarantino, além de ser inspirado no Django original, de 62, uhum, ele é do Franco Nero, que por acaso é italiano. É. Ele também é todo baseado nessa... Na ideia geral do espaguete, do Western Spaghetti. Então, um apanhado de referências. Assim. É, e aí o cara fez um Western Spaghetti estrelado por um negro, porque é Tarantino, e é assim que trabalha. E ai, meu Deus, genial, moleque. Caralho, Tarantino, foda, cara. Genial não é, mas é bom. É bom, é bom. E aí, se pra quem não conhece esse tipo de filme e tem interesse, a trilogia dos dólares. Ó, eu acho que a gente tem que adicionar o nosso vocabulário aqui nesse episódio, as palavras mocinho e bandido. Bandido que... e mocinho. Cara, eu já uso normalmente. E índio não é nenhum dos dois. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa introdução para os filmes do Velho Oeste, porque parte da graça está nas referências desses filmes. Toda a temática de você andar... A própria trilha sonora é uma grande referência, a temática que as pessoas estão... Aquele lugar onde o jogo se passa, que pode ser o Arizona, pode ser o Texas, pode ser o México, pode ser a casa da tua mãe. Principalmente a casa da tua mãe. Aí do nada você está numa casa de burlesco com as mulheres dançando e trocando tiro com todo mundo, e de repente você está do lado de fora e os caras estão atirando pela janela com uma minigun e você escondendo atrás da parada. Do nada aparece um monte de boi da puta que pariu. Você sobe em cima dos bois, corre que nem um filho da puta. Pra não ser pego pelo estouro da manada. Eita, né? É o West. Então, Daigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo e a razão de por que ele mora no seu coração. Eu nunca gostei de dar tiro, né, nas pessoas, cara, mas... Pois é, você é um cara que gosta de esmurrar. É, eu acho divertido no jogo, tal, a galera sai voando, aquelas escopetas de cano cerrado. Ah, não, no caso do Bob, ele usa duas garruchas, né? Um garruchão feio pra caralho. O Cormano usa aquelas Winchester bonitas. O quatro personagens, quatro cowboys, eles são personagens iguais, Senhor da Eternidade? Cara, tem dois que são idênticos e dois que são dois pares idênticos. Quer dizer, muda a skin, obviamente, mas... Dois são Clint Eastwood, o outro é o mexicano e o outro é o galanzinho da parede. Que então, é o Bob, engraçado. Você acha ele galão? Eu acho ele viado mesmo. É o viadão. O Bob, viadão? Que isso, cara? Joga com ele, pô. É viado, não. Ah, o Bob é viadaço, cara. Foi mal. Qual o problema de ser viado, cara? Cara, olha só, o Player 1 e o Player 3 do jogo são dois bostas, tanto que o 2 e o 4 são os que todo mundo jogava, e é o que na versão de Mega Drive, que só dá pra colocar dois, foram o que colocaram. Não, cara, todo mundo jogava com 3 e o 4, porque era shotgun, que era muito melhor, mas tipo, muito melhor. Não, mas aí no Mega Drive tinha que ser um tinha cara. Alguma vantagem que você usar pistola? Tinha. Era o qual? Tinha. Os tiros davam mais dano em chefão. E o ângulo dela é mais aberto. É, o ângulo do power-up deles era tipo, um tiro na diagonal, um tiro pra frente. Ou as as escopetas só tinham aquele bololô de bala pra frente. Pô, mas aquele bololô de bala era muito melhor. Era muito o bololô melhor. De bala era bom, mas não dava o mesmo dano que um tiro reto no chefão. Tipo, eu joguei hoje. Essa é a física. Cara, eu joguei hoje, e por limitações físicas do meu fliperama, eu joguei com o Player 2, porque configurar o quarto controle tava uma bosta, eu desisti. Caraca. Aí eu joguei com o Billy. É, obviamente que nem todo mundo que tem caráter joga com o Cormano, geralmente, né? Se for. Não, a regra é: você joga com o Cormano, ponto. A regra é essa, inclusive. O Cormano, ele é o Hagar do Sunset Rider. É, ele é o Mustafa calma, do Sunset Rider. Calma, fera, calma. Calma, calma, sua piranha, calma. Calma, sua vadia. Dava briga pra jogar com o Cormano. Dava. Mas aí eu joguei com a pistola hoje, e com o revólver, e o revólver realmente tem uma vantagem muito boa na hora do bololô na área que você tá enfrentando a molecada na rua, se você tiver com power-up. Se os três outros caras tirando o Cormano não fossem três malucos louros genéricos, tivesse um índio no jogo, que ia ser muito mais maneiro, eu talvez jogasse com um cara de revólver. Pô, podia ter uma gostosinha, né, tocando tiro, mas na época nos filmes as mulheres eram hoje só... Hoje em dia ia ter um louro, o Django do Tarantino, o Cormano e uma mulher. Uma mulher empoderada... Não, uma mulher índia. Uma mulher índia. Que dá tiro desde os filmes. Nunca ouviu falar da Annie Oakley, não? E no próprio Sunset Riders tem aquelas mulheres que aparecem pra tacar dinamite e saem correndo. Sim. Caralho, nem lembrava delas. Eu lembro só das dançarinas. É porque na versão Super NES eles tiram elas. Saca o pé, não pode dar tiro em mulher. Tiram também os índios no Super Nintendo. É, na fase dos índios, que devia ter os índios, tem só os foras da lei. Índio mesmo é só o chefão. O chefe. Ah, eles ainda trocam o nome dele. Porque, tipo, na versão de arcade é chefe Scalping. Tipo, chefe Scalpelador. E no. Super NES é Chefe Wiguan, que eu não sei o que significa até hoje. É, fora que quando você derrota ele, vem a irmã dele e fala, não, não faz isso não, ele é bonzinho, ele estava seguindo ordens. Sim. Ah, sim. Pode crer, tipo, então, tá com no final do Watch of Fight lá. Não tem rei, eles não fazem nada. É. Please, that shit, my brother. He was only following orders. Alright, ma'am, we won't shoot him. É muito foda. E a boca que ele é cão ali, mané. Um eco do caralho, assim, muito maneiro. Cueco. Aliás, é outro negócio legal esse lance de voz, é que todos os chefões têm uma frase de abertura e uma frase quando vocês matam ele, quando você mata ele. Todos eles têm. A melhor fase de encerramento, certamente, é enterre-me com meu dinheiro. Porra. E a melhor frase de abertura é saque rápido, peregrino. Né? Saque, cara, todas são muito boas. Tem um lá que fala Me ready for pow-wow, que é o índio. É o índio. Ah, pow-wow é aquela reunião, não é? Das tribos, não era isso? Sim, só que pow-wow nesse caso é tiroteio mesmo. É. Padaria mesmo. Piu-piu-piu-piu. E vocês estão seguindo, isso na segunda é a melhor morte, que é do gordão lá, que é hasta la vista, bye-bye. Hasta la vista, bye-bye. É o abobo, né? Ele é tipo abobo, cara. Cara, todas são muito clássicas. Tinha uma que era tipo, you're hip, big trouble. É, então ele perde e fala, eu estou encrencado. Me na hip, big trouble. É, o cara que tem um cavalo blindado. Melhor chefão. Eu lembro que o jogo mostrava três bosses pra você matar, e você ia um atrás... Não, primeiro mostrava um, aí você derrotava. Aí depois mostrava outro, aí você derrotava. Aí dava um lock em três seguidos. Aí você ia um de cada vez. São oito. Você tem oito chefes no jogo. É, que você segue uma gangue, assim, você mata três primeiro sem saber que eles faziam parte de uma gangue. Aí o chefe da gangue manda eles atrás de você. Você mata três caras, e aí logo depois tem aqueles irmãos de uma vez só. É uma fase que é direto o chefe, não tem fase. Smith, né? É, os irmãos. Os irmãos gêmeos já. Muito maneiro. Quando você resgata as dançarinas de cabaré, elas te falam: ah, eles são todos capangas do Sir Fulano, em inglês lá, louro. Ricardo Rosas. É, Richard Rosas. Ah, caralho, o cara que eles tá são capangas. Sacado. Eles são capangas do Richard Rosas, mas ele sempre anda acompanhado com outros três capangas dele. Aí abre a tela e mostra o chefão, o Richard Rosas, e os três capangas, o Barog e o velho Sagat dele, né? O índio, o mexicano e o cavalo negro. Mas, aliás, são dois mexicanos, tá, né? Então é o grego. É o grego, sim. O único que faz face com o Cormano ali, que ele também tem o chapelão irado e o manto vermelho. No manual do jogo diz que o Cormano é rival do El Greco. Sério? É, e se você mata o El Greco, se o Cormano tiver na fase, ele pega o chapéu pra ele. Ah, é, eu lembro disso. O chapéu. Pô, muito foda, eu não sabia dessa porra aí. Quer dizer, pode ser uma dessas coisas inventadas por manual. pau, mas o jogo pelo menos dá vazão, né? Isso, ele pega o chapéu. Mas eu acho que ele só pega o chapéu no fliperama. Ele não pega o chapéu nem no... ele só pega no fliperama. No Super NES, não. É. Mas as versões exportadas são bem capadinhas em várias... Sim, a do Viva é bem capada, mas ela foi... Não, a do Super Nintendo é incrível, cara. Só antes de continuar, só antes de sair do Cormano, só pra falar que o cara tem tem tanta profundidade, meu irmão, que, ó, a comida preferida dele é bife... E a bebida favorita dele é leite, moleque. E a palavra favorita dele é coragem. Caralho, cara. Eu quero ser o Cormano quando crescer. Sabe por que o rango favorito do Cormano é bife? É bife com leite, né? Porque ele é mexicano. O mexicano não consegue comer bife naquela época, cara. Não tem dinheiro, não tem que sair roubando cavalo. Caralho, que coisa triste, né, cara? Mas é, ué. Pô, não gostei muito disso não, mano. Na real, agora. Pensando bem, eu preferia... Os dois querem ser comer frango, tá ligado? Polho. Ou então o Bob é vegano. Com certeza, cara, porque ele tem aquele jeitinho Bob dele, né? Aquele jeitinho de ser Bob dele, né? Isso é uma parada maneira, porque enquanto o jogo tava rolando e você não tinha ficha, etc., o jogo é muito bem animado, né? Tem uma abertura bastante animada mesmo, né? Pros padrões da época. Tanto a parte técnica, gráfica, sonora, assim, né? Cara, eu teria que falar que esse jogo é muito marcante, é muito pica, sabe? É. Tem umas repetições de música, né, ao longo do jogo, né? Mas não prejudica de forma alguma. Chega uma, sei lá, na quinta fase, começa a repetir a música da primeira, mas, porra, e daí, né? É, são músicas que são muito boas mesmo. A música, essa primeira música de Sunset Riders, eu acho que ela é uma das músicas mais lembradas dessa era de fliperama. Você tá falando da música da primeira fase ou da música de abertura? A primeira fase é mais marcante. Você sabe ela, na hora que ela começa, assim, você já começa a cantar ela junto, assim. Acabou, pra mim, a mais marcante, particularmente, é a do índio, cara. A do índio é muito foda, assim. É porque muita gente... A do índio é legal que ela tem uns tambores, né? Porra, a do índio é épica, entendeu? É porque nego chega pela face do índio, né, no fliperama, normalmente, sabe? Era foda pra chegar ali. É, mas, porra, meu irmão, era muito pique. A própria fase em si, cara, né? Essa fase do índio é que a luta final se dava no cemitério, né? É, você chega no cemitério indígena pra pegar ele. Mas a fase, ela é bem grande, ela é bem maior que as outras, porque tem a parte do bonquinho, tem a parte da cachoeira, você tem que derrubar pedra. Não, a carruagem é bem antes. Carruagem é a primeira fase do cavalo, quando você vai enfrentar o segundo chefão lá. O compositor do Sunset Riders, o Furukawa, que é um desses caras da Konami... Ele é da Kukeiha, né? Ele é da Kukeiha. Da Kukeiha, é. Ele é o One Hit Wonder? Não, ele fez o Policenauts também. É, Gradius também é ele. O cara é pica da Galáxia, né? Ele é do Kukeiha Club, que é aquela galera lá que só compunha pra Konami. É, aquele bonde. E o próprio diretor, que eu esqueci o nome do filho da puta, um japonês qualquer, Tsujimoto, porra merda. Tsujimoto's Rebels. Ele, além de ter dirigido terceiro designer, né, diretor do Contra, do Super Contra, no caso, que o Daigo falou, até hoje ele tá fazendo alguns jogos aí, alguns Pro Evolution Soccer, ele é metido com essa porra. Coitado do cara. Tá lá na Konami ainda. É, não sobrou muita coisa pra trabalhar na Konami, né? O cara tem que trabalhar com o que tem. Ele faz Futiba ou ele faz Patinco. Aliás, nem Patinco não tem mais, parou. Nem o Patinco tem mais. Tem um jogo de Tartarugas Ninja, aquele de PlayStation 2, que ele tá envolvido também. É um jogo da Konami, né? Nexus? Não, é aquele Mutant Nightmare também. Tem a ver com esse cara, tá no meio também. Mas o de fliperama, em real, na verdade, ele não participou. Provavelmente as grandes obras do cara são, de fato, o Super Contra e o Sunset Riders mesmo. E fora as músicas, tu vai ficar aí cantando o resto da vida se você jogou essa porra no arcade. Cara, o gráfico daquela coisa era muito lindo, cara, muito colorido, assim, mas tinha uma parada que casa tão bem, de tão bom gosto, cara, que até hoje não, você não fica datado, sabe? É uma parada muito foda, assim. A direção, cara, e foram os detalhes dos cenários, né, cara? Os detalhes são bem ricos, assim. É muito os maneiro, os personagens, cara, eles são bem coloridões. Primeiro porque são protagonistas, eles têm que chamar atenção. Depois, porque se as cores fossem muito ocres, ia confundir muito com o cenário, né? Uhum. Então até por isso o Steve, porra, usa chapéu rosa e calça amarela. O outro é todo tom de azul. O Bob parece um elfo. Quando você usa uma paleta de cores relativamente limitada, você tem que tomar cuidado com essas paradas, seu cara. Não, pra, por isso que geralmente o personagem é destacado pra caralho, com uma cor absurda. E o destaque que esses caras recebem, porra, é tipo, eu sou um cara com um poncho rosa e uma calça vermelha. foda-se, tá ligado? Sem contar que também tem o lance de que, como o jogo é multiplayer, esse jogo dava pra 4 pessoas, não? Dava. Quando era multiplayer pra 4 pessoas, os personagens têm que se diferenciar muito um do outro, né? Isso é uma parada muito foda, que pouca gente nota, mas é uma parada que chama muita atenção na porra do jogo. Cara, é a variedade de efeito de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque tu vai jogando, primeiro, os inimigos morrendo é muito maneiro. Coisa que o próprio Metal Slug bebe muito nessa fonte, né? Essa coisa das animações de inimigo morrendo. Só que o Metal Slug veio depois? Foi cinco anos depois. O fato de você dar atenção pra morte de inimigo é uma parada muito foda, né? Porque o inimigo morreu, assume o inimigo. Mas é só isso, tipo assim, tu primeira fase, por exemplo, tu vê essa parada, tu vê o barulho de galinha, o barulho da florada. Quando você para o personagem, eles engatilham a arma de volta. O Joshi. Muito foda isso. Cada um deles tem uma animação com as armas. Isso, e tem um barulho dele rodando na arma, tudo botando na Coldre. Isso, cara. Então é muito um monte de coisinha que o jogo é muito vivo, velho. É muito. O Cormano é foda porque ele some as duas Winchester pra dentro do poncho e foda-se também. Porra, cara. Isso. E ele anda com os braços pra dentro, assim, né, cara? É tipo muito. Porra, você não sabe o que eu tenho aqui. E aí, se na jogabilidade realmente não tem grande variabilidade entre os personagens, tem no máximo dois usam uma arma e dois usam outra, e três são louros e um é mexicano, nesses detalhes de animação, etc., eles ganham muita, muita variedade, né? É, isso, cada um deles é uma rasteira diferente também. É, a rasteira é diferente, né? O jeito deles pularem, o jeito deles agarrarem na cesta e tirar. E mudar de nível, né? Mudar de plano ali. De plano, né? Essa coisa. A coisa de você mexer com os planos. É, os beat'em ups dessa época. O Sunset Riders ele é um scroller, né? Ao contrário, por exemplo, do Tartarugas Ninja e do Simpsons e desses outros da Konami que a gente citou. Os outros tinham profundidade, digamos assim. Os outros tinham profundidade. O Sunset Riders não tem que você mexa. Do tipo, não vou descendo, subindo num scroller, tipo, vertical. Não tem verticalização. É um lado ao outro da rua, né? É só o lado. Mas ele tem um esquema que é puxado do Shinobi do Running Thunder, que você pode alterar no plano, né? Superior e. Exatamente. Você pula, você desce. Isso. Então. E mesmo nas fases autoguiadas, como por exemplo as que você anda a cavalo, os caras, eles vêm vindo de profundidades verticais diferentes, te dando uma impressão de movimento maior, o trem, etc. Os outros cowboys. Eu tinha caído aqui, eu voltei agora. Se eu repetir alguma coisa que já falaram, foda-se. Mas eu tinha caído aqui, voltei agora, tô. Vou já quebrar acabou? O fluxo. Já acabou, Jéssica? Tem que aproveitar que o cabeção tá falido, hein? Pra já acabou, Jéssica? Tá bom, obrigado, Jéssica. Mas o jogo, o detalhe de paralaxe do jogo dá uma sensação muito foda de viagem. Principalmente quando você tá no cavalo, você tá correndo atrás de paradas, é uma sensação muito maneira. Inclusive, um detalhezinho técnico só de porte, o Mega Drive tem uma ou duas camadas a mais de paralaxe pra te dar essa sensação mais de viagem. Olha só. Compensação, o resto é uma merda! Por um assunto, você não chegou atrasado. Você não ganhou a vinheta Master Splinter, cara. Parabéns. Foi quase. Tava falando disso exatamente agora. Cara, sobre os ports, o Byron tava falando aí que o de Mega Drive é uma merda. Byron entende dessa parte melhor do que eu, pelo menos, certamente. Uhum. Na parte física. O port de Mega Drive, ele saiu antes. Não. Saiu bem depois. Saiu depois. O problema do port do Mega Drive vem na ausência de algum. Não, ele saiu antes do Super Nintendo. Mas quem que fez o port? Foi a Konami mesmo? O Super Nintendo saiu primeiro, cara. Saiu bem primeiro do Super Nintendo, sim. Ele demorou a vir. Então, a diferença é o seguinte. Eu vi o de Mega muito antes. Mas quem que fez o port, Byron? Então, olha só. Quem fez o port do Super Nintendo foi a própria Konami, só que ela usou parte do time do que fez o arcade e o time de primeira linha dela. Foi que nem o Tartaruga Ninja Turtles in Time. O do Mega Drive, que foi quase 2 anos depois, foi muito depois, foi um... Feito assim, pro estagiário que tava entrando, que acabou de entrar na empresa e nunca tinha feito jogo pro Mega Drive, entendeu? Então, os caras não sabiam o que estavam fazendo e assim, o jogo é todo picotado, cara. Assim, falta muita coisa. Não é picotado, tipo, olha só, ô crianças, o de Mega Drive saiu primeiro, cara. Que isso? Aí, ó. Tá doido? O de Mega Drive saiu 92 e o de Super Nintendo 93. Então eu diria que por ele ter saído primeiro. Ele saiu com alguma pressão pra ter saído antes, alguma coisa assim. Porque você vê muita coisa que falta, cara. Tem, tipo, o level do cavalo que tu corre, não tem, brother. Tem, tipo, uma fase bônus que tem o cavalo, que é como se, tipo, se tivesse um resquício de programação do cavalo ali, mas não dá pra botar lá no, na fase de verdade. Todas as fases foram mudadas, nenhuma é igual ao do arcade. Tipo assim, o jogo foi todo remodelado, tem segmentos, assim, as fases pra ter a impressão de que elas duram mais, elas têm segmentos dentro, tipo, fase 1-1, fase 1-2, por aí vai. Isso só tem 4 chefes do original. Pra você ter o tempo de fazer o loading, né, da coisa, né? Colocar mexer com a memória ali do cartucho inteiramente. Olha só, tô vendo aqui, os dois são de 93, do Super Nintendo no início do ano e do Mega Drive no final do ano, hein, cara? Porque essas são as datas ocidentais. Vamos ver aqui no Japão. Aí não acredita, hein, Lápis? Você tá com moral, hein, cara? Eu também. É, depois daquela do Chrono Trigger, eu e Dago, a gente já era, cara. Devia ter cortado aquela porra do programa. Pra ter ficado só entre a gente. A gente já viu o N ports e que o port de Mega Drive e Super Nintendo são iguais, ou que um é um pouco melhor que o outro, tanto de Mega Drive ser um pouco melhor quanto de Super Nintendo ser um pouco melhor. Eu acho que se confirmando essa coisa do tempo, de um ter saído um ano antes do outro, nem é muito tempo não, hein? É dezembro de 92 e o de Super Nintendo é 93, tipo, a março, setembro. É, engraçado, eu não vi aqui, não tá achando do Japão, mas realmente, o Super Mega Drive saiu pior, saiu antes, quer dizer. Saiu antes, né? Então eu tô errado, desculpa. E aí... Yau! Enterre-me com minha certeza! Ele foi humilde! Já acabou, Pyron? Ele foi sacanagem! Não, mas olha só, mas essa coisa de ter saído antes pode ter feito diferença, né? Mas aí, sei lá, a gente tem que procurar saber também, né? Não dá pra agora fazer um capítulo descoberta, porque Sunset Riders é melhor. Mas sobre o staff que fez o jogo, pode conferir que é isso mesmo, tá? O staff de merda foi o de Mega Drive. Isso, e o do Super Nintendo foi o do arcade. Inclusive, o Tartaruga Ninja é o mesmo caso, e o Turtles in Time do Super Nintendo, na minha opinião, é até melhor que o do arcade, cara. Não, ele a relação da Konami. Mas o Hyperstone Heist, pra mim, ele é outro jogo. Ele só tem o mesmo nome. Sim, é outro jogo. Não, ele é realmente outro jogo. Cara, na fase do trem do Mega Drive, acho que não tem nem o índio. Cara, o do Mega Drive é tão escroto que é metade do jogo. Assim, não tem metade dos chefes, tem metade das fases, tem metade dos jogadores. E as fases que tem, eles mudaram todo o layout das fases e não tem o mesmo artwork do arcade, entendeu? Tipo, é tudo. Parece que foi feito pra Game Gear, né? Pra Master System. O Billy no Mega Drive é negão, velho. Não é moro, não. Ele é não. Preto de cabelo não, louro. Não. É, pode cara, não, ué, ele só tomou sol, cara. É, ele só é queimadinho de praia, porra. Para de usar chapéu, porra. Naquela época faz sentido, cara. Naquela época faz sentido, cara. Se o cara... Não, o cara a gente vai vermelho, de camarão, assim, na real. É. Mas olha só, a relação da Konami com a Nintendo sempre foi um pouco melhor do que a relação da Konami com a Sega. Tem esse lado também. Tem jogo da Konami exclusivo pra Mega Drive, tipo... mas eu não ia nem usar o Hard Corps, exemplo, não. Eu usar aquele Rocket Knight. Não teve o Super Nintendo depois, não? Teve, mas como Sparkster. Ah, verdade. Mas saiu o primeiro pra Mega Drive, ficou um bom tempo, né? Foi um bom tempo. É, teve os dois primeiros pra Mega Drive, depois é que foi ter o Sparkster. Ah, porque a versão do Nintendo é uma versão própria. Vamos fazer um teste rápido. Alguns jogos clássicos da Konami no Mega Drive, vocês me dizem, bom ou ruim? É. Tartarugas Ninja. Bom. É bom. Bom. Você tá falando Hyperstone Heist, né? Isso. É bom. Tem também aquele de luta, né? Tournament Fighters. Tem a trilha sonora bem melhor que a do. Não, tem a trilha sonora bem melhor que a do Super Nintendo. Mas o jogo é uma bosta. Ah, mas a trilha sonora é literalmente diferente, que nem no Return to Superman. Os dois jogos são totalmente diferentes um do outro. Ah, é? Os dois jogos são 100% diferentes um do outro. Não tem nem o mesmo roster de personagem. A única coisa que tem em comum são as quatro tartarugas. Ah, então eles cagaram só no Sunset Riders. Basicamente. Tem Castlevania, que também é totalmente exclusivo. Até a história é diferente, os personagens são diferentes. Cara, tem mas a diferença desses jogos de Mega Drive pros do Super Nintendo é tu ver a questão da produção envolvida. Por exemplo, do Castlevania, o jogo é pica. Mas, por exemplo, quem fazia lá do Super Nintendo é a banda oficial da Konami. No caso do Mega Drive, na época que, né, que a mulher era pica, ela era estagiária. Depois a mulher era tão pica que virou que assumiu a série. Pegou o Symphony of the Night e os outros jogos depois. Mas mas no Mega Drive ela era estagiária. A volume de produção do jogo é bem menor. E tipo assim, se tu olhar também, tipo, tratamento de cor do jogo, essas coisas, é bem zoadinho. Faz um jogo de Nintendo, cara, do Mega Drive. Mas olha aí, tem uma coisa, olha só. Tem que prestar atenção numa coisa. A Konami é uma empresa japonesa e ela tava produzindo um jogo, um port, um videogame que no Japão não vendia tão bem quanto o rival. Então, na hora de você tomar a decisão de onde eu vou investir mais, é bem razoável você investir mais onde, na sua casa, que é o Japão, você acha que o jogo vai vender mais. O retorno vai ser mais imediato. Então, nesse sentido, qualquer coisa que a Konami fizesse no sentido de vou colocar os estagiários do Mega, no Genesis, Mega Drive, né, no caso, e os graduados no Super Nintendo, faz algum sentido. Mas faz, olha só, sentido. Ela só quis fazer jogo pro Mega Drive, não foi por caridade não, tá? Foi porque claro, nessa não. época aí, de 91 até 94, assim, o Mega Drive nos tava Estados mandando Unidos bem. Tava bombando, é. E Belmore é um mercado maior. É um mercado maior. Demograficamente e questão de grana. Então, falou, porra, tá dando dinheiro essa porra aqui, entendeu? Mas é um mercado... fazer jogo aqui também, entendeu? Mas nessa época... nessa época, durante muito tempo ainda foi assim. O mercado vetor ainda era o japonês. Depois é que você pensava no americano. É, sempre saía primeiro no Japão, nesse caso. Saía primeiro então, no Japão, então era o esquenta. Então, mas uma dos motivos que o nego fala desses jogos de Mega Drive serem mais ou menos zoados, tipo o Sunset Riders, o próprio Tartaruga Ninja, o Hyperstone Ace, que a gente tava falando aqui, ser diferente, é porque nessa época ainda não, eles não podiam lançar o mesmo jogo pro Mega. Não podia lançar, tinha que ser exclusivo pra Nintendo. Isso, aí eles iam fazer um jogo diferente, fazer não, esse jogo aqui é diferente, não é igual. Então dá uma esmaqueada no jogo pra falar porque, que é porque um porque o Rocket diferente. Knight, por exemplo, o Rocket Knight é de setembro de 93. Ele é o auge do Mega Drive comendo o cu de todo mundo. Isso, e é exclusivo. É exclusivão. Adoro aquela merda. Eles se fuderam porque eles tentaram fazer um Sunset Riders diferente e acabaram fazendo um Sunset Riders merda. Mas olha só, a gente jogou do mesmo jeito, né? Eu também não acho ele merda, ele só é remodelado. Cara, mas olha só, é aquela coisa, é um jogo legal, jogabilidade, ela é melhor que até que a do Super Nintendo, você tem um botão que tu atira parado, um botão que tu tira andando, isso é muito bom pra você jogar. É gostoso de jogar. É, no Mega Drive você tem um botão que você atira parado sem mover o personagem e o botão que tu atira normal andando. Mas isso ajuda pra caramba. Ué, Você pode atirar em todas as direções com ele, até pra baixo, se você tiver. Isso. Porque atirar na diagonal pra cima, sobretudo, é difícil porque você tá andando, né? E pra com esse botão do Mega Drive fica o modo Resident Evil, tipo, atira parado. Ah, entendi. Não, e pra você atirar na diagonal pra baixo, você tem que andar. Não dá pra você atirar na diagonal pra baixo. Arcade não dá. Nem pra cima. Não, e às vezes você tá enfrentando um chefe que quer tirar pra diagonal, você tem que andar. Aí às vezes tu toma um tiro de bobeira, entendeu? Porque você calcula. Você vai andando e toma um soco. E pra cima. Aí esse tiro. Pra cima você fica. Você atira parado pra cima. Mas na diagonal, na diagonal. Na diagonal pra cima não dá. É. Então, mas a questão. Você tem que andar também. No Mega Drive dá. Aqui tem o tiro Resident Evil, que é parado. Maneiro. É, pô. A questão é o jogo deve ficar consideravelmente mais fácil. Não, aí que são. Depende da parte. Deixa eu parar de falar, cara. Tu fica nervoso já, vai. Clica no vídeo e vai. Não, pô, o chute do jogo é o seguinte, quando você vai pegar um port, qualquer, porra, você compara com o original. No meu caso, eu joguei do arcade pra caralho. Eu queria do arcade, porra, entendeu? E deu vem com um jogo diferente. Agora você vai chorar porque não te deram ovos Kinder. É claro. Cara, eu tipo vou, tá ligado que eu comprei um Super Nintendo só porque tinha Street Fighter Alpha 2 pra Super Nintendo, né? Sim. E aí eu teoricamente não ia precisar mais ir no fliperama. E aí eu tinha um jogo com loading. Resolve isso? Como é que resolve isso, Clara? Cara, a gente vai ter o Baixo Frente Pizza. A gente faz o showdown no Baixo. Eu vou levar pro Iperama pro Baixo Frente Pizza. Outra coisa, Otago, outra coisa. Eu sou aquele chat pros nossos amigos aí do grupo, aí no grupo aí particular, que vai pegar a mulher. Se vir um peru de brinde, o cara aceita. Eu não aceito peru de brinde, brother. Tem. A gente tem uns amigos que são assim, mano. Caraca, essa empresa não tá mais fazendo porra nenhuma com esse jogo. Vou fazer uma versão freestyle da parada e vou lançar na internet pra galera jogar de graça. Já rolou, tá rolando ou vai rolar isso com Sunset Riders? Não, pelo menos não. É comum que as empresas vendam os direitos desses jogos bem barato. É comum? Tô espantando sério porque você é um cara do meio. Não, é comum. Tem uma parada que eu não posso falar, porque é de uma empresa de um amigo meu. Mas eles compraram uma dessas franquias antigas e foi muito barato. Mas é uma franquia boa? Foi uma franquia boa que foi muito judiada, mas... E a empresa é do tamanho da Konami? Tipo, não, é comparável? Muito menor. Sabe por quê? A Konami tava numa onda recente de estudar a recepção do público, as suas franquias, pra transformá-las em jogos de celular. Então, por exemplo... O Contra, né? Lembra? O Hard Contra. É, o Contra saiu já. Tem um Contra no celular já. Isso. Tem. Aquele Contra remake esquisito. Fica atirando direto, só tem que pular. Mas... E o... Olha só. Aquelas fases de bônus que você tem que atirar igual um maluco, que é basicamente o que você faz, por exemplo, no Leather Enforcers, no... Aquele da SEGA também, que é 3D. Virtua Cop? Adoro aquela porra. Etc. É perfeitamente jogo de celular. Já viu aquele Metal Gear 4 pra iOS que saiu? Saiu um Metal Gear 4 pra iOS que você enfrentava os chefes e era um jogo de tiro primeira pessoa. Primeira pessoa não, né? Era aquele over the shoulder, né? Então você via o Snake com um fuzil lá, com metralhadora, sei lá. A perspectiva, e você tinha que atirar. Foda-se pessoa. Perspectiva foda-se pessoa, né? É 2,5 pessoa. Caralho, na moral. Tomara que eles não ouçam o que vocês estão falando, né? Que caralho, tá falando um jogo de celular assim ia ser muito merda. Melhor deixar a gente que não. Tá. Não, mas olha só, esse jogo de Metal Gear é um bom jogo, é um belíssimo jogo. E tem o Mass Effect Infiltrator pra Android. Olha só, cara. O jogo é bom, cara. Um jogo de Metal Gear que o Snake sai dando um tiro de 12 e é o é um ninja inimigo jogando Metal Gear, porra. Qual é o conceito? E o jogo do Mass Effect que é Gears of War, cara. Não é bom, cara, na moral. Cara, mas olha só, cara, é um tipo de jogo, cara. É um tipo de jogo. Qual é o grande problema? Pô, faz um tipo de jogo. Faz um jogo novo, então, tipo assim. Faz lá um jogo. E se for, olha cor, só, mano, eu vou te propor. Ele tem cor e ele é mano. Caralho! Nas ruas de Itaquera, surge um herói. E um irmão. O motoboy da galera. Pelo amor de Deus, cara. Não, para. Não, olha só, eu vou propor pra vocês um jogo. Calma, cara. Sabe qual é um jogo? Vai virar episódio de. Não. Não brain vai virar, damage. Não. Brain damage. Brain damage, não é nem brainstorm, mas... Não, brain damage. Mas esses jogos Endless Runner que tem hoje em dia, tem o Sonic Dash, tem o de Tomb Raider, tu tá reclamando, mas dá dinheiro. Tem o do Cthulhu também. Tu vai fazer do Cthulhu, tu tem o do Cthulhu, por exemplo, aí eu acho ótimo, né? Claro, a SEGA não pode fazer. Claro, aí tem o de Looney Tunes, que minha namorada joga igual uma louca, tá na fase 214 mil. Irado. E toda semana sai jogo, sai fase mas, nova. Mas, Lapso, tem todo um motivo pelo qual a SEGA não pode fazer. Porque a gente não, tá... Não. As pessoas têm uma separação muito forte entre empresa de jogo celular e empresa de jogo que faz os jogos clássicos que você jogava. Não sei, cara. Né? Esse de Looney Tunes, hoje em dia, parece que é o mais famoso. Ele é só um runner infinito da vida com Pernalonga e o Piu Piu. É só o cara dos personagens. Jogo de celular é tipo como o Hotz é pra Dota, entendeu? É tipo o Dota. Ué, mas Hotz, vocês estão jogando aí. Mas olha só, ouve o que eu tô falando. Suponha um jogo do Cormano, em que você tá montado a cavalo, é aquela perspectiva vendo de trás, igual esses jogos de correr pra sempre, que você tem que correr, desviar das lanes e atirar nos inimigos. Cara, eu também jogaria isso de boa. Então, cara, entendeu? Por isso que eu tô falando assim, o que originou esse assunto todo é o fato de que eles podem vir a vender essas franquias de certa forma mais barato, né? A única coisa que eu não quero que aconteça é um remake, tipo, fizeram com Tartarugas Ninja, que ficou aquela merda. Ficou ruim, né? Ficou bem ruim aquele remake. Você não precisa fazer um remake gráfico disso. Não, é tipo de Volta pro Futuro. Você não precisa refazer o filme. Peraí, qual é o Zone of Shadows? O Turtles in Time de PS3. É. Ele só fica com cara de ser lento. Ah, o Richel, porque da bosta. Porque o gráfico 3D dele acaba passando a impressão de ser lento. Igual aquele Double Dragon Neon. É, irmão, a música ficou uma merda. Acabou com o jogo. Cara, acabou com a música. Olha, o Double Dragon Neon é maneiro. É maneiro. Ah, é uma merda. Outra mesmo, merda. Se você comparar... Tem Double Dragon aquilo ali, só um nome. Ah, que isso, cara. Eu e Ninja, é um lixo. Virou essa porra aí. Foi genial, cara. Nossa, cara, palavras fortes do Byron. É um lixo. É um lixo verbo insolente. Certo. Jogando, o jogo fica bom, mas, cara, tem lá de Double Dragon ali. É, realmente, jogando sozinho é uma merda, eu nunca consegui. Eu quase zerei esse jogo jogando com a Paraguai uma vez. Onde já se viu eu, um príncipe dos Saiyajins, vou jogar essa merda? Esse verbo insolente. Você que tem o bom console portátil aí, o Bruno Baieri, viado, PH. Baieri. Joga no GBA, joga o Double Dragon do GBA, aí depois você me disse aquilo lá não é merda. O GBA é a mesma merda que o de celular, que é o... Não é não. Olha só, o episódio de Double Dragon é ano que vem, tá? Isso. Para com o Double Dragon aí agora. Eu vou me preparar. Aí opa, eu joguei pra caralho o Double Dragon de NES quando moleque. O senhor Eternidade zera na velocidade 20x sem morrer. Não, isso é o contra. É, o Contra, é verdade. Contra 3. É, mas... a gente faz um programa de Contra também, fazer o quê? Faz também, é. Gente, não cai no Lurito e Lápis, não, porque faltam uns 3 episódios. faltam uns 5 episódios pra acabar o ano e ano que vem tem muito episódio. Então. Não, eu falei ano que vem, cara. Eu falei então, é bom que a gente já vai botar na pauta. Cai no Lurito, sim, cara. Cai na onda do Lápis, sim, cara. Vem comigo. Vem comigo, patrão. Vem que vai ficar bonzão. Deixa comigo. Mas aí, toca pro pai. Toca pro pai aqui. Dá pro camisa 10 aqui. Aí, mas olha só. E aí, se os caras fazem um jogo celular desse, sei lá, do Cormano? Cormano Runner. Sunset Runner. Cormano's Wild Runner. É, Sunset Runner. Quer ver uma porra melhor? Se vocês jogaram aquele jogo de caralho, aquele jogo de luta livre, tipo Metroid, cara. Qual o nome daquela porra do jogo? Tem caralho, jogo de luta livre, tipo Metroid? Tô ligado, É Guacamole. Isso, moleque. Guacamelee. Guacamelee. Tipo Metroid no jeito de mapa, tá? Agora, cara, eu tava pensando numa parada. Eu cheguei a pensar nisso tipo, também. Um jogo de luta, um monte de mulher com armadura, cara. Meu irmão, ele não, tem beleza. Quem tem a versão de PC e tem o mod, cara, que tu põe o Cormano, velho. É muito foda. Porra. Com Camelie com Cormano? Isso. Usa cavalo, dá tipo de 12, dá combo. Meu irmão, é incrível. Cara, eu comecei a jogar esse jogo e não botei fé, tem não. Tem mesmo. Eu quero. Isso no Wii U eu tem não mesmo. Tinha. Eu quero. Cara, e esse Guacamelee, ele é uma piscina de referências, hein? Ele é. Falar pra vocês, pra quem não jogou. Cara, que coisa deliciosa, cara. Tem um Cormano no Guacamelee mesmo. E não, mas Tem a Lara Croft também, tem tudo nessa mas do Cormano é muito maneiro, velho. Sério mesmo. A gente já falou de tudo, mas o Sunset Riders aqui no final, né? Tá um frital do caralho. Que maneiro. Não tem mais coisa. Mas, nesse final agora, muito maneiro. Eu só queria dizer que eu jogaria aí o jogo do Cormano pra celular, tá? Eu quero um jogo desse de celular pra me viciar. E faz, porra. Posso fazer isso também. Eu compro tudo. Eu sou o homem que comprou o mundo, porra. Solução pro lápis. Compre o lápis. Tá bom. Compre essa porra. Eu sou a música do David Bowie lá. O Sou da Eternidade tá perdendo dinheiro, hein? Põe e faz um jogo, Sou da Eternidade. Cor, espaço humano, mexicano de rosa, entendeu? E você lança, moleque. Vai ficar rico no Brasil. Mata o Pyron. Dá um tiro nele, velho. Vamos, antes. Mata o papai. Sério, velho. Pelo amor de Deus, papai. Sonic. Cara, deixa o Cormano morrer, pai. Não, sério. Yeah. Não deixa o Cormano morrer, não, cara. Vai. Subiu o Sonic. Já chega na no nosso. Pyro a versão Mega Drive. Aí tô achando, sabe o que tá parecendo, mané? Tá parecendo que tu é aquele. É o Taj do no Tiny Toons, velho. Igualzinho. Veredito, vamos lá. Hoje a gente vai dar o quê? Hoje a gente vai dar um. O que a gente vai dar para Sunset Riders? Bunda, peito, mulher. Não, jogo. Não precisa ser só isso, né? Bunda, peito, jogo. É, a gente pode ser sexistas, entendeu? É, cara. É absurdo. O cara só pensa em bunda, peito, tá cara. Tá bom, cara. Então vamos atender todo mundo. Barriga tanquinho. Caralho, perfeito, não, cara. Ah, não. Véio. Genial. Eu não gosto de barriga tanquinho. Pode ser de homem, pode ser de tudo, cara. Pode ser até barriga tanquinho de cachorro. Não, mas olha só. Eu não gosto de cachorro. Tanquinho nem de homem, nem de cachorro. Eu ia falar teve várias edições que pode ter alguém aqui no gosta de peitos e a gente deu peitos pro jogo. Todo mundo gosta de peitos. Posso provar pra você que todo mundo gosta de peitos. Entendi. É, barriga tanquinho? Eu gostei de barriga tanquinho. Barriga tanquinho. Roda House style, cara. Pode ser de homem também, por que não? Eu prefiro socos do Daigo. Socos do Daigo? Mas aí tu já viu vários socos do Daigo? PTSM, cara. Total. É. Você prefere o tanquinho do Daigo? O Clerazos. O Daigo não come tanquinho, não. O Clerazos, dá o primeiro tanquinho aí. Dá o primeiro tanquinho? Isso. Pô, toma um tanquinho aí. Vai lá. Fala aí, qual é o tanquinho? Tá, pera aí. Fazer o quê, cara? Como assim? Cara, vai dar nota em tanquinho, cara. Você propôs, porra. Olha só, Clerazos, pra você, como nosso ouvinte que pode estar chegando agora e não entender muito bem, nós não temos um esquema de nota. Nós não damos nota pra um nota jogo. Numérica. Nós fazemos uma analogia. E aí você explica. Metáfora. Escolhe algo para representar esse jogo como se fosse a sua nota. Me diz. Comparação. Beleza. 5 gominhos de tanquinho de 6. Eu fiz uma nota. Não, caralho, cara. Nota. Filho, eu falei 5 gominhos de tanquinho de 6. Isso é uma nota onde, cara? Não, olha só, eu vou dar nota. Falou número, não pode ser número. Eu vou dar nota. Eu vou dar nota. O tanquinho do Sunset Riders é o tanquinho do Lobisomem do Crepúsculo. É aquele ator lá que eu não sei o nome. O Ty, foda-se lá. O cara, lá, é aquele que tem gente que vai pro cinema só pra ver aquilo. É o tanquinho do... É a barriga do Hugh Jackman no filme do Wolverine. Que as mulheres vão só pra ver aquilo. É aquilo. Não precisa de mais nada. Ah, quem precisa? A barriga do Hugh Jackman. Tá lá. Ah, então, beleza. Sucesso de público. Filme do Wolverine é bom? É uma bosta. Mas a mulherada vai ver o tanquinho do Hugh Jackman. Caralho. Mas qual filme do Wolverine você tá falando? Do... Qualquer um. Qualquer um. Samurai? Nossa senhora, qualquer um, cara. Qualquer um que se chame Wolverine é uma bosta. E te digo mais, hein? Daqui a 10 anos vai ter alguém ouvindo esse programa e essa minha frase vai continuar válida. Enquanto for filme da Fox, do Wolverine, vai ser a mesma merda. Já vai ter mudado o Hugh Jackman, já vai ser o Lobisomem do Crepúsculo, vai virar o Wolverine. Aposto que o próximo Wolverine vai ser esse moleque. E caraca, vai continuar uma merda. Ó, diz o futuro passado... Não. Mas é X-Men. É, mas tem o Wolverine. Não. Eu falei filme do Wolverine. Filmes com o nome, Wolverine. Wolverine alguma coisa é uma bosta. Isso, Wolverine Mortal. X-Men Origem, Wolverine. Não. Meu irmão... Wolverine e os X-Men. O tanquinho que eu daria pra Sunset Riders é aquele tanquinho daquela barriga de gordo sarado, tá ligado? Aquele maluco que ele tem a pança, mas aquele é um pânceps. Tá pra dura, moleque. É o maluco... Aqueles caras... jogador de futebol americano parrudão, sabe qual é? Isso! Que faz churrasco de noite? Cabeça raspada, tá ligado? Cabeça raspada. Isso tem um nome agora, é Dead Bod. Não, Dead Bod não. Não é isso não? Não. Tô por fora, então. Tô por fora. Caralho. É o tanquinho do Putin, então, do Vladimir Putin, sabe qual é? Caralho, aquelas fotos que saíram do Putin pescando, Putin. Que ele é meio musculosão, assim, até aquela barriguinha de chope. Lutando judô. Lutando judô. É o Putin, você quer. Com montado no urso. Né, que é aquele filho da puta que se ele tiver uma barrigada, ele quebra a tua cabeça. Pronto. Tá, é o Adriano. Caraca, aí, suas metáforas com barriga realmente são tensas, hein, cara? Essa violência. Sem violência, é. Se for um tanquinho feminino, eu vou dar o tanquinho da Paola Oliveira. Meu irmão, somar então, vai, ó. Somar então o quê? Meu tanquinho, meu irmão. De camisa. Fica elegante, entendeu? Amortece no carnal, pode brincar de boa, que vai ficar confortável. E ainda encaixa de conchinha, de ladinho com a menina. Então, meu irmão, qualquer posição, de qualquer lugar, é bonito, é prático, é elegante, é funcional, meu irmão. Autopromoção aí do Byron, que tá solteiro, liguem aí, 021-98-745-6672. Isso, tá solteiro, bota o telefone no outro mesmo? Eu sei lá se é o telefone dele, porra. Sei nem se eu falei 9 dígitos. Já falou. Ele tá certo. Ligue pra ele, alguém sabe, bate na casa de alguém. Senhor Eternidade, seu tanquinho. Cara, eu não gosto de tanquinho, mas eu gosto de Riders. É o tanque da área, beleza. Dá uma barriguinha. É uma barriguinha de mulher, entendeu? Mas uma barriguinha decente, entendeu? Os pneuzinhos. Uma barriguinha pieta pinta. Cite um exemplo. É. Cara. Tá foda. Tá difícil. Mas né? Vai Sheila Carvalho, velho. Mônica Bellucci. Serve Mônica Bellucci? Claro que serve. Claro que serve. Mônica Bellucci. Nice. Tanquinho da Mônica Bellucci. De passagem. Então. Tanquinho da Mônica Bellucci. Mônica Bellucci, você tá com quantos anos? 57? Não. Ela tá com 50 agora. Acho que ela tá com 50 gravado. 51. Porra, ela com 57 ainda vai estar assim, cara. Quero. É tipo a Maite Proença, né? Quero muito. Nice. Maite Proença já vi lá na PUC, cara. Bonita, viu? É. Maite Proença tá com 57. Luísa Brunet, meu irmão. Luísa Brunet tá chegando com 40, calma, cara. Mas a Maite Proença tá chegando com 60. Letícia Spiller? Sério, Letícia chegando no 40? Tá de sacanagem, tu acha que... Pô, cara, Letícia Spiller tá com 42, cara. Paquita, presta atenção. Foi Paquita, põe o time frame aí. Ah, tem 42 anos. 42, é. Tu viu 4x4 com Rita? 4x4, é, cara, viu no YouTube agora, aí tá achando que é de 84, 90, sei lá. É porque ele tá comparando a Letícia Spiller com o Raí tá velhão já, ela não, ela tá em graça. Não vai, tá todo fodido. E ele já era mais velho que ela, sempre foi mais velho que ela. Eu, mas olha só, a Maite Proença é capaz de, quando esse programa for ao ar aí, no dia seguinte ela aparecer pelada no Engenhão, hein. Nice. Fiquem, isso, vai rolar. Fiquem ligados. Ela falou que vai rolar. Fiquem ligados. Eu acho que ela vai ser presa se ela fizer isso. Eu não sei como é que vai ser, não. Mas fiquem ligados aí. Se ela não fizer isso? Não, se ela fizer. Pô, pode aparecer pelada. Cara, ninguém vai prender a Maite Proença porque ela tá pelada, velho. Cara, deveria. É a lei, cara. Isso é a lei. Obey the law. É a lei e é o caralho. Diz o Chris Rock. Não, a lei tem que prender, sei lá. Você só prende mulher feia pelada. Gordofóbico, pô. Cara, o cara foi falar que ia prender uma mulher que é... Mané, é melhor. Eu vou cortar essa porra também, mano. Corta. Vai dar merda essa porra, essa vai dar processo. Parte é melhor você cortar. Cara, eu lembro do filme dela que ela aparece pelada lá na foto. Eu não lembro se era quando ela tava grávida ou. A gente logo... já tá falando. Gente, se quiser mandar críticas, sugestões, de elogios e porradaria, meu. Eu gosto de jogar no baixo, frentesoco.com, mas a diversão não para por aí, porque foda-se. Pô, eu pegava. Você também pode entrar no nosso twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/groups/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco, orkut.com/community, interrogação 36522458.aspx. Tudo isso é Baixo Frente Soco. Baixo Frente Pizza, dia 21 de novembro, às 15 horas. Pizza ruim, Daigo Shinji, Misato Inimigo, Rei... Daigo estará lá, a galera etc. toda vai estar lá, vai ser dado o endereço do lugar, a gente não sabe de cabeça se é foda-se na Tijuca, vai estar. Rua Soriano de Souza 17, ou algo assim. Isso. Soriano de Souza alguma coisa, a rua é pequena. Quem sair do metrô na Sainz Penha, só descer em direção ao shopping Tijuca que vai encontrar a sua esquerda. É no Pizza Grill. Quem já foi em algum Baixo Frente Pizza é o mesmo de sempre. Por que que é lá? Porque a pizza é ruim, isso é importante, porque tem espaço à vontade, e isso é importante pra gente, não é igual a Parmê, que a gente tem que mendigar espaço, não é... Uhum. A comanda individual não é igual a Parmê, que na primeira vez eu tive que pagar R$50 a mais. E isso. O mais importante, de novo, a pizza é ruim. O que é, a pizza é ruim. O que é óbvio, porque no Rio de Janeiro não tem pizza boa, mas... Ah, mas lá tem aquela pizza de hambúrguer, cara. Lá tem a pizza de batata frita, vai tomar no cu todo mundo. Não, lá tem a pizza do resto da carne do almoço. Isso. Tem sorvete de gordura e os caras não se importam se você zoar e fica lá até mais tarde. Cara, e aquele garçom que a gente ficou zoando, né? Me ofereceu até emprego, lembra? Daquela vez? O garçom brother me ofereceu emprego. Na verdade, ele tava se aproveitando, né? Que eu queria trabalhar por ele e ele não precisava trabalhar. Mas ele ofereceu emprego, falou, acho que era R$1.600 o salário e tinha algum benefício lá que ele falou que, tipo, era irado. Algum benefício, tipo, sei lá, vale transporte. Era, não, isso é o básico, isso é CLT. Mas tinha alguma parada assim. É verdade, tem razão. É, tinha uns benefícios lá, então, inclusive, quem estiver procurando emprego de garçom, vai lá no Pizza Grill, encontra a gente lá, Soriano de Souza, 17, 21 de novembro, 15 horas. E leve seus portáteis pra jogar, hein? Isso é muito importante. Como é que é o nome do episódio? 206. 206? Nossa querida. Querida. Começa com K e termina com. Caralho. KKKK. Kingdom Hearts. No próximo episódio de Eu Gosto de Jogos e Diversão. Cara, Kingdom Hearts destrói tudo que eu amo. A abordagem é a justiça. Nossa, não, ai, na boa. Vou até arrumar um prato depois de ouvir esse nome nojento.